Que que esse crique apoio aceita onde? Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Dum dum da da da da da da. Thank you.